Lança Chamas é mais um registro magnético onde vamos aproveitar o nosso tempo o mais possível para passagens. Destaca a primeira delas, Warlock. Se chama-se FM Mistério da Rádio Comercial, sábados às 7 vidas do Heavy Metal. Nas últimas edições temos tido muita conversa e muito menos música do que vocês estavam habituados. Aproveitamos, entretanto, este registro magnético para repor, de certa maneira, em tempo, algumas das passagens de destaque que desejávamos fazer. A voz Doro, ou Dorothy Pesh. Um som bem grande para o New Metal germânico, os Warlock. Lança-Chamas, fase inicial da nossa emissão de hoje, e títulos de uma passagem de destaque será bem largo, o álbum bem o merece. Entretanto, Hellbound, o último dos Warlock. Títulos iniciais, entretanto, da emissão do Lança-Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial, mais uma edição de sábado, Hellbound, All Night, Earth, Shaker Rock, Wrathchild. Títulos do último LP do quinteto germânico Warlock. Yeah. Dorothy Pesch, vocalista, dois guitarristas, Rudy Graff e Peter Ziganti, e a secção rítmica, respectivamente, baixo e bateria, Frank Rittel e Mikhail Yurik. O Warlock, álbum Hellbound, primeiro destaque do Lança-Chamas de hoje. Sejamos mais um registro magnético e um descanso, entretanto, em relação à série do Heavy Metal Nacional que se tem desenvolvido aqui com Paulo Scorpio e o Purgatório do Heavy Metal. Portanto, mais música, menos palavras, foram, entretanto, 5 temas, o último dos quais Down and Out, do álbum último, Hellbound, dos germânicos Warlock. Forever. apenas um pequeno intervalo numa das passagens ou entre duas passagens de destaque do lança-chamas de hoje. FM Estéreo da Rádio Comercial, sábado, às 17:18, às 7 vidas do heavy metal, foram os Leather Wolf, Season of the Witch. Álbum de 85 a recuperar muito em breve nesta nossa emissão. Destaque número 2, Kick-Axe. Há muito tempo na pista, à espera, portanto, de um som mais largo para alguns de vocês, o álbum Vices. Heavy metal shuffle. Outro álbum que é outra grande festa do metal, Vices, dos Kick-Ax, hoje aqui em destaque, a par dos Warlock, na emissão do Lança Chamas FM Mistério da Rádio Comercial. Rodaram já os temas Heavy Metal Shuffle e o próprio título do tema Vices. Stay on Top é a seguinte. Chama-se John Scriston, o homem da voz, em que certamente alguns de vocês repararam. Os Kick-Ax completam 5 quintetos com Victor Langen, baixo vocais, Raymond Arthur Harvey, guitarra solo, guitarras em geral, aliás, Vice Brian Gilstrom, bateria, e Larry Gilstrom, outro dos encarregados das guitarras. Kick-Ax, outro dos destaques com os Warlock na emissão do Lança Chamas de hoje, FM Mistério da Comercial. Retornaremos a eles mais daqui a pouco. Outro assunto para destaque para breve. Malice, In the Beginning. We'll be right back. James Neal, a voz dos Malice, álbum In The Beginning, título aqui Rockin' With You. Outro álbum, datado já de 1985, para passagem de destaque em breve, conforme nesta Magra War der. E a magreza dela não é da nossa vontade direta. Para breve, como sempre vamos dizendo, de retorno, entretanto, aos Kickaxe, a não abandonar assim de um momento para o outro. Vices. Chamamos parte final de hoje, os dois destaques, vamos ver como eles se dão mão a mão. Kickaxe e Warlock. Nós achamos que são já os minutos finais de mais uma edição em registro magnético FM Mistério do Comercial 1718, as 7 vidas do Heavy Metal, o lança-chamas Mark II, hoje fundamentalmente virado para os álbuns Hellbound dos Warlock e Vices dos Kick-Axe. O adeus fica aqui.